Ficheiro 27, página 237, capítulo 14, sábado, 8 de março, a segunda-feira, 17 de março. Lisbeth Salander passou o fim de semana na cama, com dores no baixo ventre, a sangrar do reto e com feridas menos visíveis que levariam mais tempo a sarar. Aquilo por que passara fora muito diferente da primeira violação no escritório. Já não era uma questão de coerção e degradação, aquilo era brutalidade sistemática. Compreendeu, demasiado tarde, que se enganara redondamente a respeito de Bührmann. Assumira que era uma simples questão de domínio, nunca lhe passara pela cabeça que ele fosse um sádico. Mantivera algemada durante metade da noite. E mais de uma vez ela convencera-se de que ia matá-la. A dada altura tapara-lhe a cara com uma almofada até quase a fazer perder os sentidos. Lisbeth não chorara. Excetuando as lágrimas provocadas pela dor física, não chorara. Ao sair do apartamento, chegara com dificuldade à paragem de táxis, em Odenplan. Com dificuldade, subira as escadas do seu próprio apartamento. Tomaram duche e lavaram o sangue. Então, beberam um copo de água com dois comprimidos de Rohypnol, deixara-se cair na cama e puxar o edredão até tapar a cabeça. Acordou ao meio-dia de domingo, vazia de pensamentos e com dores constantes na cabeça, nos músculos e no ventre. Levantou-se, bebeu dois copos de kefir e comeu uma maçã. Em seguida, engoliu mais dois comprimidos para dormir. E voltou para a cama. Só se sentiu com forças para se levantar na terça-feira. Saiu, comprou uma embalagem grande de pizza, enfiou duas no micro-ondas e encheu um termo de café. Passou essa noite na internet a ler artigos e teses sobre a psicopatologia do sadismo. Encontrou um artigo publicado por um grupo de mulheres dos Estados Unidos em que a autora afirmava que o sádico escolhia as suas relações com uma precisão quase intuitiva. A melhor vítima do sádico era aquela que ia ter voluntariamente com ele por pensar que não tinha alternativa. O sádico especializava-se em pessoas que se encontravam numa situação de dependência. Bührmann escolhera a ela como vítima. Isso dizia-lhe alguma coisa a respeito da maneira como as outras pessoas a viam. Na sexta-feira, uma semana depois da segunda violação, deslocou-se do seu apartamento até um ateliê de tatuagens no bairro de Hornstull. Tinha marcado a sessão e não havia outros clientes na loja. O proprietário dirigiu-lhe um aceno de cabeça, reconhecendo-a. Lisbeth escolheu um motivo muito simples, uma tira estreita, e apontou o lugar onde a queria, no tornozelo. Aí a pele é muito fina, vai doer, avisou o tatuador. Não faz mal, disse Lisbeth, despindo os jeans e levantando a perna. Ok, uma tira. Já tens um monte de tatuagens, tens a certeza de que queres outra? É uma recordação. Mikael saiu quando o café Suzanne fechou às 2 da tarde de sábado. Tinha passado a manhã a teclar as suas notas no iBook. Foi até aos armazéns Consum e comprou alguns mantimentos e cigarros antes de regressar a casa. Descobrira as salsichas fritas com batatas e beterraba, um prato de que nunca gostara, mas que por qualquer razão parecia perfeitamente adequado a uma cabana no campo. Por volta das 7, estava de pé junto à janela da cozinha a pensar. Cecília Vanger não telefonara. Encontrara-a nessa tarde, quando ela comprava pão e café, aparentemente absorta nos seus próprios pensamentos. Era muito pouco provável que telefonasse naquela noite. Olhou para o pequeno televisor, que quase nunca usava. Em vez disso, foi sentar-se na cozinha a ler um policial de Zoo Grafton. Lisbeth Salander voltou, à hora marcada, ao apartamento de Bührmann, em Odenplan. Ele abriu-lhe a porta com um delicado sorriso de boas-vindas. Como estás, querida Lisbeth? Ela não respondeu. Ele passou-lhe um braço pelos ombros. Acho que fui um pouco bruto da última vez, continuou ele. Estás com um ar abatido. Ela dirigiu-lhe um sorriso torcido e ele sentiu um súbito aperto de incerteza. Esta rapariga não funciona bem, não me posso esquecer disso. Perguntou a si mesmo como iria ela comportar-se. Vamos para o quarto? Perguntou Lisbeth. Por outro lado, pode ser que até goste. Hoje vou ter mais calma para lhe dar confiança. Já tinha guardado as algemas na gaveta da cômoda. Foi só quando chegaram junto à cama que percebeu que havia qualquer coisa que não batia certo. Era ela que o levava para a cama e não o contrário. Deteve-se e lançou-lhe um olhar intrigado quando a viu tirar do bolso do blusão um objeto preto que lhe pareceu um telemóvel. Então reparou nos olhos dela. Diz boa noite, disse Lisbeth. Espetou-lhe o taser no sovaco esquerdo e descarregou 75.000 volts. Quando as pernas de Bierman cederam, Lisbeth apoiou o ombro contra o peito dele e usou de toda a sua força para empurrá-lo para cima da cama. Cecília Vanger sentia-se um pouco zonza. Decidira não telefonar a Mikhail. A relação entre os dois transformara-se numa ridícula farsa de alcova, em que Mikhail tinha de andar a esgueirar-se para tentar entrar em casa dela sem ser visto. Ela, por sua vez, fazia o papel da adolescente apaixonada, incapaz de controlar-se. O seu comportamento, naquelas últimas semanas, fora completamente absurdo. O problema é que gosto demasiado dele, pensou, e ele vai magoar-me. Ficou sentada e quieta durante muito tempo a desejar que Mikhail Blomkvist nunca tivesse posto os pés em Hedeby. Tinha aberto uma garrafa de vinho e bebido dois copos na sua solidão. Ligou o televisor para ver Rapport e tentou acompanhar a situação mundial, mas depressa se fartou do longo e rebuscado comentário sobre os motivos por que o presidente Bush não tinha outro remédio senão bombardear o Iraque até reduzi-lo a destroços. Desligou o televisor e foi sentar-se no sofá da sala a ler o livro de Gellert Tama a respeito do Laser Man. Leu apenas meia dúzia de páginas antes de largar o livro, que a fizera instantaneamente pensar no pai. Que espécie de fantasias teria ele? A última vez que se tinham realmente visto fora em 1984, quando fora com ele e com Birger caçar lebres a norte de Hedestad. Birger queria experimentar um novo cão de caça que acabara de comprar. Harald Vanger teria na altura 73 anos e ela esforçava-se ao máximo por aceitar a loucura dele, a loucura que transformara a sua infância num pesadelo e afetara toda a sua vida adulta. Nunca Cecília estivera tão fragilizada como naquele momento. O casamento dela acabara 3 meses antes. Violência doméstica. A expressão era tão banal. Para ela, assumira a forma de abusos constantes. Pancadas na cabeça, empurrões, ameaças e ser atirada ao chão na cozinha. As explosões do marido eram inexplicáveis e os ataques quase nunca tão violentos que ficasse efetivamente magoada. Acabara por habituar-se. Até ao dia em que ripostara e ele perdera completamente o controle. Acabara com ele a brandir uma tesoura de cozinha e a espetar-lhe na omoplata. Ficara cheia de remorsos e de medo e levara-a para o hospital, inventando uma história a respeito de um bizarro acidente que toda a gente na sala de urgências percebera imediatamente ser mentira. Ela sentira-se envergonhada. Tinham-lhe aplicado 12 pontos e mantido no hospital durante 2 dias. Então o tio fora buscá-la e levara-a para casa dele. Nunca mais voltara a falar ao marido. Naquele soalheiro dia de outono, Harald Vanger estava bem disposto, quase amistoso. Mas, sem qualquer espécie de aviso, no meio dos bosques, começara a atacá-la com invectivas humilhantes e comentários grosseiros a respeito da moral e das preferências sexuais dela. Rosnara que não admirava que uma pega daquele calibre não conseguisse conservar um homem. Aparentemente, o irmão não se apercebera de que cada palavra do pai atingia como uma chicotada. Em vez disso, rira-se, passara um braço pelos ombros do pai e, à sua maneira, tentara aligeirar a situação, comentando qualquer coisa no género: sabe muito bem como são as mulheres. Piscara jovialmente um olho a Cecília e sugerira ao pai que fosse tomar posição numa pequena crista. Por um segundo, um gélido instante, Cecília Vanger olhara para o pai e para o irmão e apercebera-se de que tinha nas mãos uma arma carregada. Fechara os olhos. A sua única opção, naquele momento, parecera ser erguer a arma e desfechar os dois canos. Quisera matá-los aos dois. Em vez disso, pousara a caçadeira no chão, rodara sobre os calcanhares e voltara ao lugar onde tinham deixado o carro. Deixara-os na floresta, regressando a casa sozinha. Desde esse dia, recusara deixar o pai entrar em sua casa e nunca mais pusera os pés na dele. Arruinaste a minha vida, pensou. Arruinaste a minha vida quando eu era uma criança. Às 8:30, telefonou a Mikhail Blomqvist. Burman estava cheio de dores. Os músculos não lhe obedeciam. O corpo parecia paralisado. Não se lembrava de ter perdido os sentidos, mas estava desorientado. Quando lentamente recuperou a sensibilidade, descobriu que estava estendido na cama, nu, os pulsos presos por algemas e as pernas dolorosamente abertas. Duas queimaduras assinalavam os pontos onde os elétrodos lhe tinham tocado. Lisbeth Salander tinha puxado a carreira de verga para junto da cama e esperava pacientemente, as botas em cima do colchão, a fumar um cigarro. Quando Burman tentou falar, descobriu que estava amordaçado. Voltou a cabeça. Lisbeth tinha tirado todas as gavetas da cómoda e despejado o respectivo conteúdo no chão. Encontrei os teus brinquedos, disse ela. Empunhava um pingalinho de montar, enquanto remexia num monte de vibradores, arneses de couro e máscaras de borracha espalhados pelo chão. Para que é que este serve? Estava a segurar um enorme tampão anal. Não, não tentes falar, não ouço o que dizes. Foi isto que usaste em mim a semana passada? Só precisas de acenar com a cabeça. E inclinou-se expectantemente para ele. Burman sentiu um terror gelado trespassar-lhe o peito e perdeu a compostura. Forcejou contra as algemas. Ela assumiu o controlo. Impossível. Não pôde fazer nada para se defender quando ela se inclinou ainda mais para a frente e lhe colocou o tampão entre as nádegas. És então um sádico, continuou Lisbeth, num tom perfeitamente casual. Gostas de enfiar estas coisas dentro das pessoas? É isso? Olhou nos olhos. O rosto dela não revelava a mais pequena emoção. Sem lubrificante, certo? Burman uivou para a fita adesiva quando Lisbeth lhe afastou as nádegas à força e, com um gesto brusco, enfiou o tampão no lugar. Para de choramingar, disse Lisbeth, imitando a voz dele. Se te queixas, vou ter de castigar-te. Pôs-se de pé e contornou a cama. Ele seguiu-a com os olhos, impotente. Que raio é isto? Lisbeth tinha trazido da sala o grande televisor de ecrã plano e pousara o leitor de DVD no chão. Olhou para ele, ainda a empunhar a chibata. Tenho toda a tua atenção? Não tentes falar. Limita-te a acenar. Ouviste o que eu disse? Ele assentiu com a cabeça. Ótimo. Lisbeth inclinou-se e pegou na mochila. Reconheces isto? Burman voltou a assentir. É a mochila que trazia comigo quando te visitei a semana passada. Um objeto muito prático. Pedi-a emprestada na Milton Security. Abriu o fecho de correr da bolsa interior. Isto é uma câmara de vídeo digital. Costumas ver o Insider na TV3? É este o equipamento que os bisbilhoteiros dos jornalistas usam quando têm de filmar qualquer coisa com uma câmara oculta. Voltou a fechar a bolsa. Onde está a objetiva? Perguntas tu. É aqui que reside a beleza da coisa. Fibra óptica, grande angular. A objetiva parece um botão e está incorporada na fivela da correia. Talvez te lembres de que pus a mochila aqui em cima da mesa, antes de começares a apalpar-me. Certifiquei-me de que a objetiva estava apontada diretamente para a cama. Mostrou-lhe um DVD e introduziu-o na ranhura do leitor. Em seguida, voltou a cadeira de verga, de modo a poder sentar-se de frente para o televisor. Acendeu outro cigarro e premiu o botão do controle remoto. Bureman viu-se a abrir a porta a Lisbeth Salander. Nem sequer sabes ver as horas? Lisbeth passou o disco todo. O vídeo acabou 90 minutos mais tarde, a meio de uma cena em que o Dr. Bureman, advogado, se sentava nu, encostado à cabeceira da cama, a beber um copo de vinho e a olhar para Lisbeth Salander, enrolada sobre si mesma e com as mãos amarradas atrás das costas. Desligou o televisor e ficou sentada na cadeira de verga durante uns bons 10 minutos sem olhar para ele. Bureman não se atrevia a mexer um músculo. Então, ela levantou-se e foi à casa de banho. Quando voltou, sentou-se novamente na cadeira. A voz dela soou como lixa. A semana passada cometi um erro, disse. Pensei que ias obrigar-me a fazer-te um broche, o que no teu caso é nojento, mas não tão nojento que eu não fosse capaz de o fazer. Pensei que poderia conseguir facilmente boa documentação que provasse que és um sacana de um filho da puta. Avaliei-te mal. Não percebi até que ponto és doente. Fez uma pausa ao olhá-lo nos olhos. Vou falar muito claramente, continuou. Este vídeo mostra-te a violar uma rapariga de 24 anos, mentalmente deficiente, de quem foste nomeado tutor. E nem fazes ideia de como eu consigo ser mentalmente deficiente quando isso me convém. Qualquer pessoa que veja este vídeo vai ficar a saber que és não só um pervertido, mas também um louco e um sádico. Esta é a segunda vez, e espero que a última, que sou obrigada a vê-lo. É extremamente instrutivo, não achas? A minha ideia é que se alguém vai ser internado numa instituição, és tu e não eu. Estás a seguir-me até agora? Esperou. Ele não reagiu, mas ela viu-o estremecer. Pegou na chibata e bateu-lhe com ela nos órgãos genitais. Estás a seguir-me? Repetiu em voz mais alta. Ele assentiu. Ótimo. Estamos a cantar pela mesma partitura. Chegou a cadeira mais para a frente e inclinou-se para ele. O que é que achas que devemos fazer a respeito deste problema? Ele, claro, não podia responder. Tens alguma ideia? Bureman não reagiu e ela estendeu a mão. Agarrou-lhe os testículos e apertou-os até o rosto dele se contorcer de dor. Tens alguma ideia? Repetiu. Ele abanou a cabeça. Ótimo. Vou ficar muito fodida contigo se a partir de agora tiveres mais alguma ideia. Recostou-se na cadeira e apagou o cigarro na alcatifa. Vai ser assim. Para a semana, logo que consigas cagar essa coisa de borracha que te enfiei no cu, vais informar o meu banco de que eu e só eu passo a ter acesso à minha conta. Compreendeste o que acabo de dizer? Bureman assentiu. Menino bonito, nunca mais voltas a contactar comigo. De futuro, só nos encontramos se eu decidir que é necessário. Digamos que estás proibido pelo tribunal de te aproximares de mim. Ele assentiu vigorosamente. A puta não tenciona matar-me. Se tentares contactar-me, vão aparecer cópias do vídeo em todas as redações de Estocolmo, compreendes? Ele assentiu. Tenho de deitar a mão àquele vídeo. Uma vez por ano, apresentarás à agência de tutorias o teu relatório a meu respeito. Dirás que a minha vida é perfeitamente normal, que tenho um emprego estável, que ganho o suficiente para me sustentar e que, em tua opinião, não há nada de anormal no meu comportamento. Ok? Mais uma vez, Bureman assentiu. Todos os meses prepararás um relatório a respeito dos nossos encontros que não vão acontecer. Descreverás em pormenor como estou cheia de espírito positivo e como a vida me corre bem. e enviar-me-ás uma cópia. Compreendeste? Ele voltou a sentir. Lisbeth reparou distraidamente nas gotas de suor que se lhe formavam na testa. Dentro de um ano, digamos dois, iniciará as negociações no Tribunal Distrital para conseguir a revogação da minha declaração de interdição. Usarás os falsos relatórios das nossas reuniões como base da tua proposta. Arranjarás um psiquiatra que declarará sob juramento que eu sou completamente normal. Vais ter de te esforçar. Farás exatamente tudo o que estiver ao teu alcance para que eu seja declarada capaz. Burman assentiu. Sabes porque é que vais dar o teu melhor? Porque vais ter uma porra de uma boa razão. Se não o fizeres, vou tornar este vídeo extremamente público. Ele ouviu cada sílaba que ela dizia. Os olhos faiscavam-lhe de ódio. Decidiu que ela tinha cometido um erro ao deixá-lo viver. Vais acabar por engolir isso tudo, puta de merda, mais cedo ou mais tarde vou esmagar-te. Mas continuou a assentir o mais vigorosamente que podia a cada uma das perguntas dela. O mesmo se aplica se tentares contactar comigo. Passou um dedo esticado pela garganta. Podes dizer adeus ao teu elegante estilo de vida e à tua impecável reputação e aos milhões que tens na conta offshore. Burman abriu involuntariamente os olhos ao ouvir falar do dinheiro. Como raio é que ela sabe? Lisbeth sorriu e acendeu outro cigarro. Quero as chaves do teu apartamento e do teu escritório. Ele franziu a testa. Ela inclinou-se para a frente e sorriu docemente. A partir de agora vou eu controlar a tua vida. Quando menos esperares, provavelmente quando estiveres na cama a dormir, eu vou aparecer com isto na mão. Mostrou-lhe o taser. Vou andar de olho em ti. Se alguma vez descobri que voltaste a estar com uma rapariga, e não importa que tenha sido por livre vontade dela ou não, se alguma vez te apanho com uma mulher, voltou a imitar o gesto de cortar a garganta. Se eu morrer, se for vítima de um acidente, ou atropelada por um carro, ou coisa assim, cópias do vídeo serão automaticamente enviadas para os jornais, juntamente com um relatório em que eu descrevo o que é ter-te como tutor. Só mais uma coisa. Inclinou-se para a frente até que a cara dela ficou a poucos centímetros da dele. Se voltas a tocar-me, mato-te. E isto é uma promessa. Burman acreditou absolutamente nela. Não havia a mais pequena ponta de fanfarronice naqueles olhos. Não te vais esquecer de que sou maluca, pois não? Ele assentiu. Lisbeth olhou pensativamente para ele. Não me parece que tu e eu venhamos a ser bons amigos, disse por fim. Neste preciso instante, estás para aí a felicitar-te por eu ser suficientemente estúpida para te deixar vivo. Julgas que continuas a ter o controlo, apesar de seres meu prisioneiro, porque pensas que a única coisa que eu posso fazer, uma vez que não te vou matar, é libertar-te. Por isso estás cheio de esperança de conseguir recuperar imediatamente o teu poder sobre mim. Estou certa? Birman abanou a cabeça. Começava a sentir-se muito mal. Vais receber um presente meu para que recordes sempre o nosso acordo. Dirigiu-lhe um sorriso torcido. Subiu para cima da mesa e ajoelhou-se entre as pernas dele. Birman não tinha ideia do que ela tencionava fazer, mas sentiu-se invadir por um súbito terror. Foi então que viu a agulha na mão dela. Abanou a cabeça de um lado para o outro e tentou contorcer o corpo, até que ela lhe pousou um joelho nas virilhas e fez força para baixo, num aviso. É melhor estar quieto, porque é a primeira vez que eu uso este equipamento. Lisbeth trabalhou ininterruptamente durante 2 horas. Quando acabou, ele tinha parado de gemer. Parecia num estado de quase apatia. Ela desceu da cama. Pôs a cabeça de lado e estudou o resultado do seu trabalho com um olho crítico. Não se podia dizer que tivesse muito jeito. As letras pareciam, no mínimo, impressionistas. Usar a tinta vermelha e azul. A mensagem, escrita em maiúsculas, distribuía-se por 5 linhas que se estendiam desde os mamilos até um pouco acima das virilhas. Sou um porco sádico, um pervertido e um violador. Lisbeth juntou as agulhas e os cartuchos de tinta e guardou tudo na mochila. Depois foi à casa de banho lavar-se. Quando voltou ao quarto, sentia-se muito melhor. Boa noite, disse. Abriu uma das algemas e deixou a chave em cima do peito de Bjurman antes de sair. Levou consigo o DVD e o chaveiro dele.